Delta 3603 com 161 a bordo. Alterno Galeão com 4 de autonomia para o táxi. Galeão 161, 4 horas. Creio que o tráfego companheiro está estacionado à sua esquerda no 8. Na sequência, via pátio, última direita Índia. Quando chegar a Chime Torre 186, o altímetro no 011. Boa viagem, tá? 3603. Confirmo a aeronave da companhia, via pátio Índia 108-6 e QNH 101. Obrigado, por favor. Boa. Gente, no setor número 2, já temos aprovado o trip, a terra da trip à sua esquerda na remota 12. Só um instante para puxar o passarelo. Escuta. A menos que tenha condições de coordenar com a equipe do solo, vai puxar até a cauda do 767 do Condor à sua direita. Tem condições? Ah, gente, vai ser o número 2 para táxi. Então tá ali, puxar na remota, chame pro táxi, passa 2224. Salve, boa noite, 3858, livrando na escuta. 3858, táxi via Alfa, chama essa Juliette. Alfa, essa Juliette, 3258. No momento tá livre, puxar acionar na remoto, o Embraer 145 da parceria da sua direita vai puxar mais a cauda e vai seguir o número 2 como táxi, ok? Sem problema. Parceria do Nissi de imediato? O passageiro está livre até a cauda do 767 da Condor aqui no portão 11. Até a cauda do Condor 2274. Condor 077, right 4. Ready to copy, Condor 077. Condor 077, create o Frankfurt, Echo Delta, Delta Foxtrot, fly level 330, vai a LA Opia Zulu 10, and then as a flight plan route, after takeoff, runway 10, maintain head to pass 2000 feet, or 3 nautical miles. And then turn left to perform Puka departure, ZPAR transition. Salvador control frequency 119.35. Salvador tower 118.6 and squawking 5542. Condor 077 and the departure and the point to fly to after stop for 077. Okay, the departure will be Puka, Papa, Uniform, Charlie Alpha, and then Jumbo, Juliet, Alpha, Mike, Oscar, and then ZPAR, Zulu, Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo, Transition, ZPAR, Transition. Via the Puka departure of light the route runway 10, heading to the after departure heading runway heading until 2 feet or 3 nautical miles, then left turn towards Indian Alpha Mike Bar, departure frequency 109.35 and squawk 5542 Condor 077. The departure will be Puka, Papa Uniform Charlie Alpha, and then Jumbo, Juliet Alpha, Mike Oscar, and then ZPAR Transition. Puka Departure, ZPAR Transition. Puka Departure, ZPAR Transition, Condor 077. Squawk code 5542, stand 11, just 2 minutes to push and start up engines, okay? Just 2 minutes, please. 5542, squawk and standby, Condor 077. Então, 3858, seu portão será o 07, precisado prosseguir com o ingresso até o 07. Matheus está prosseguindo para o 07-3858, obrigado, boa noite. Salo Salvador, web 5836 na posição número 5, com a informação tanque para cópia. 5836, Recife, aguarde cópia. Já temos a aprovação do 330, só um instante. Seguinte, vai aguardar o F57536. O trip está pronto para o táxi, ó. 50 a bordo, 340, até no Salvador. 5340, Salvador, confere? Confere. Airbus Natan estacionando no portão 7. Na sequência, táxi à esquerda, contornando o terminal. 11 para 10, via Índia, torre 186, altímetro no 0, 11, boa viagem, trip 52 no 6. 16, graça. Salvador, passaria 224, vamos para o táxi. 35 a bordo, 4 horas, Fortaleza. 4 horas, Fortaleza? Afirmo. Copiado, sigam a terra da trip, ponto de espera, torre 286, via Índia, altímetro 1011, boa viagem, passaria 2224. Valeu, atrás do trip, então, 286 no ponto de espera, obrigado, senhor, boa noite. Boa. São 3428. Vou checar com o Porto Seguro, só um instante. Obrigado. Conduziram o 77 aqui para o Push and Start, stand 11, como é Red for Taxi, por favor. Push and Start, out of stand 11, quando o 077. 3603, contrato radar, voo 340, saída da Elsa. 340 da Elsa, 836 Webjet para cota. Pronto para a cota web 5836. 5836 Webjet, aprovada Recife, nível de voo 330 via Amperway 58, pista 10, decola mantendo reta até cruzar 2 bufés ou 3 milhas. Após iniciar curva à esquerda, perfil de subida Pucajama, transição Caju, controle 199.35, 18.612, transponder 5530. Só confirme a frequência do controle que não copiou o Web 5736, apenas a frequência. A frequência em 119, decimal 35, 119, 35. Sente, autorizado Recife, nível 330, Upper Whiskey 58, é a aerovia, decola da 10, mantendo a proa até 2.200 pés ou 3 Delta Mike Echo, após curva esquerda, prosseguindo na Puca Aju. É, 7193, controle 5530, o transponder. Pucajama Caju na transição, chame foto, puxa sinal, não é? Pucajama Caju, é 5216, Boa noite, 5216, linha decola da 10, vento 10 graus, como 0 nasce. A linha decola da 10, graças. 3428, permanece em chuva, em Porto Seguro, leve para moderada, um teto em torno de 700, 5 mil de visibilidade, 260 graus, 629 ao vento, 28 ainda sem procedimento instrumento. Essas condições foram obtidas com o Porto Seguro, senhor, ou metal? A gente também não está tendo acesso aqui. Ah, não. Telefone aqui direto do Porto Seguro. Oh, ok, então. Fala para eles liberarem o metal das 23 lá, por gentileza. É, eu acabei de entrar em contato com eles agora via telefone. Maravilha, obrigado. Under 586, reduced speed to 180 knots. Reduced to 180 knots under 586. Oscar Golf Sierra, 60 milhas de Salvador, contato radar. Buena Proa de Mare para chegada a Mare, reporte para descida. Desce para 2.000 pés, 1.012. 2.000, 1.012, ela está 3152. Gol Salvador 398, ajuste agora 1012, complete o LS, chame torre no noite, versão 6. Noite 6, gol 1398. Andes 586, clear the last X-ray, altimeter setting now, 1012. 1012, clear ILS and the 586. Controle 119, sinal 35, bom gol. Boa noite, chama serviço. Torre Salvador, uma boa noite com 398. Uma milha e meia do externo estabilizado de LS. Polo 398, vento 110 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 2, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, ajuste no 0 no 2, gol no 398. Não houve nenhuma alteração significativa, só o altímetro agora que está com uma pequena variação, 1011.9 a 1012, inicialmente 1012 agora, já aprovado 380 Galeão, cópia? Siga a cópia. Ok, autorizado então Galeão, nível de voo 380, via Upper Zulu 10, decola a pista 10, mantenha a reta de decolagem até cruzar 2000 pés da terceira milha. Inicia curva à direita após 2000 pés de terceira milha. O perfil de subida da AEL, leda após leda, voa direto à posição bridge. Controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal 6. Acione o código transponder 5545 91 da Ocean. O 9169 é autorizado a nível 380 para o Galeão via Upper Zulu 10. Decola pista 1-0, curva direita após a terceira milha, 2000 pés, saída da El Leda após bridge. Controle 1-1-9-3-5, a torre 1-1-8-6 e o transponder 5545, poxa, né, 9169. É, 5545, chame pronto, chegou essa manhã, 9169. Chega lá. Tô pela aí, será que é 586? 586, reduce to approach speed, contact-se Salvador Tower, 1-1-8-6. Boa noite. Space, speed 1186 tower and this 586, thank you. Page 1012 now. Unit 1012, via main apron and in the holding point runway 107 tower 1187. Condor 077, bye bye. Bye bye, have a nice flight. 98, livre pouso 1-1-0, vento 1-1-0 graus, cono 0-9, altímetro no 0-1-2. Livre pouso, cabeceira 1-0, gono 398, ajuste no 0-1-2. 3224, decolado aos 1-1-1, chame controle 1-1-9, sinal 35, bom voo. 0-3-5, senhor, boa semana, obrigado. Controle Salvador, boa noite. Passarei 2224, não se escuta. Boa noite, 2224. Contato radar, subo 350 na MOM. 350 na MOM. Solicita acionamento da posição em posterior, pushback, web 5836. 5836, acionamento autorizado na posição, reporte para iniciar o pushback. Acionamento autorizado, reporta quando pronto para iniciar o pushback, web 5836. Solo 1-2, livre direita, solo 1-2, 1-9. A direita 1-2-1-9, gol no 398, boa. Sabe o localizador e o Gladiator 3158, visão, cadê? O 3152, complete o LS, chame torre no noite, pessoal, meia. 18-6, tá 3152, tá? Paulo, boa noite, gol no 398. 6 clear to land runway 10, wind 110 degrees with 11 knots, QNH 1012. Clear to land on the 5 exit flight. Foi Juliette para meia dúzia, importante da Juliette, vamos 398. 125, 1 alterno 3325. 3603 vai chamar Recife 1251, 133, decimal 25. O Ferro desça para 3000 pés, 1012. Salvador Oceaner 6310, ponte número 1, formação uniforme, autorização Recife, pronto para a rota. Isso, salvo, confere, altímetro 0012, Recife aprovado 350, pronto? Pronto. Conforme então, aprovado Recife, nível de voo 350, 350. Decola, pista 10, mantenha a reta até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas. Perfil de subida é Puca, Jama, transição Caju com curva à esquerda. Em Caju, intercepta no via 358. O controle 119.35, a torre 118.62, acione o código 5546. É autorizado Recife 350, decola pista 10, mantém o eixo até 2000 ou 3 milhas, curva à esquerda. Puca, Jama, Aru, intercepta a torre 58. Controle 11935, torre 1026, aciona 5546. Correto, 5546, está no portão 01, no chame ponto, poxa. Vai dar lá. Salvador, antes, 586, good evening. Andes, 586, taxi straight ahead via Alpha, and then Juliet. April 1, stand 11. Taxi via Alpha and then Juliet gate 11 and this 586. Pronto para pushback web 5836 na posição 5. Salão 37 com a cauda, vai estacionar à sua esquerda. Porta livre, puxar pushback no 5, chame táxi, olha. 047 da tampa. Boa noite, no 604, contato radar identifique, chegada Mari, pessoal 050. 050, chegada Mari, 1604. 2x4, da passaria, só incita a possibilidade de uma frota presente. A Índia fica na área do centro, comandante. O máximo que posso te autorizar é ao. É, afirmativo, obrigado. Solo 3152, solo 117, livre à direita, solo 121, decimal 9. Esse é o solo 3157. Na sua escuta, está 3152, boa. 52, boa noite, táxi autorizado da via Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 52. Under 586, maintain position before Juliette, hold short Juliette. Hold short before Juliette, under 586. Papatão Gosta, Golf Serra, Salvador. Siga, para sequenciamento, tome curva à direita para o 050. Direita, 050, Golf Serra. 604, reduz para 2209. 2209, passarei 2224, chame Recife, 1685, alterno 3365. É, confirme, senhor. Chame Recife, 12685, alterna 13365, 2224. 2685, 3365, obrigado, boa noite. Approved procedure taxi via Juliet, suspend 11-586. Via Juliet, span 11-586. 4352, siga o MD8 à frente até o portão 2 do pátio principal. Pegue o MD83 até o 2, 3152. The contact, climbing level 330, Puka departure. The Puka departure and climbing level 330, Condor 077. Taxi web 5836 com 132 a bordo, 3:15 alternando Salvador. Salvador 3:15, POV 138. 132 a bordo, 3:15 Salvador. 132, sente. Passou em Bandas da TAM à sua frente, na sequência autorizado em frente, segunda direita via Índia, quando esperam no zero, todos 8-6, altímetro no zero, 1-2, agora, 1012, então boa viagem, 5-3-0, L. Seguinte, após a passagem do TAM, está autorizado a táxi até o ponto de espera da 1-0, web 5836, ajuste no 0-1-2. Próxima ponto de espera da 10L5836. 5836, linha decola da 10, vento 120 graus com 8 nós. A linha decola da 10L5836. Eu vou no 6-3, tem que dar um informe para Brasília. Chegou no 6-3, Brasília. A informação agora é a Vita, só o time que modificou. 1012, 10-2, Brasília 36.4. 4. Voo no 6-1-3, aprovado Brasília, nível de voo 360, via Pesolu 17, pista 10, decola mantendo a reta até cruzar 2 mil pés, ou afastar-se 3 milhas. Após curva à direita, subida Arbor, transição Orbito, controle 11935, torre 18612, transponder 55 no 6. Autorizada 360 para Brasília, vai declarar de 10 de maneira boa até 10:30 após a Arbor, então, após a Pesolu 17. Você na 55 no meio, controle 59, 30, setor 18, 8, 6, 1, 6, 1, 3. Correto. correto. Remota 13 do pátio principal, chame pronto para o esparcamento. Gol número 3. Morar pronto. Salvador Altan 3561 com informação uniforme. Então, né, a Vitor, só o time que alterou para 1012, aprovado 380 Brasília, ponto 4. O 5, limite ao lock. Da presente, pro 0115, limitado pelo lock, 1604. Sou 3 milhas, após curva pela direita, perfil de subida por, quais são? Perfil de subida arbor, transição ofito, controle 1 no 9.35. A torre 1 no 8, decimal 6, transponder 5532. Web 5826, 5836, perdão. Pista 1-0, mantenha a reta até 2000 ou 3 milhas, após curva direita, saída arbor, transição ofito, 1935, torre 1286, 5532 ao transponder, tá 3561. Correto, cotejamento, chame ponto para o esbarçamento, tá 3561. Reporta lá. Alô, Salvador, boa noite, Azul 4071, autorização 360 Campinas. 360 Campinas, confere, já aprovado, informação em curso é a Vitor, o tinto no 012.4, portão 3. Tente da Vitor, pronto para cota. Campinas, livre de voo 360, via posição bridge, upper Zulu 16, restante conforme a rota do plano de voo, decola pista 10. Mantenha a reta decolagem até cruzar 2.000 pés ou afastar-se 3 milhas. Após, inicia a curva à direita, perfil de subida da El Leda, após Leda direto à posição bridge. Controle 1 no 9.35, torre 1 no 8, meia dúzia, transponder 5535. Autorizado 360 para Campinas, bridge upper Zulu 1 no 6 até após Belo Horizonte, decola 10. Mantenha a reta até 2000 ou 3000, curva direita, DAL, Leda, Bridge, 1935, controle, 186, torre, 5535, transponder azul, 4071. Correto, o pátio, quais são? Portão 3 do pátio principal, chame pronto, azul. Vai chamar pronto, 4071. Salvador, gol no 613, pushback, acionamento, remota 13. Puxa. Gol no 613, push, remota 13. Autorizado, reporte táxi, gol no 613. Será táxi. Call 077, call Recife Center 12685. 1-5-8-5, bye-bye, quando eu tiro o tempo. Good night. Ou melhor, acho que é 9-1-6-9, puxa, puxando na remota, só um instante. Está livre de acionar na posição, se desejar, aguardando o puxo. 9169 hoje. 69 aguardando o puxo. 5216, Salvador. Prossiga, senhora, na escuta. 4 milhas para Conde, serviço radar terminado, mantém 1-30, chame Aracaju 203. 203, boa noite. Boa. Salvador, Xeré 6310, pushback acionamento no 01. Só instante para puxar, teremos um 37 da rua passar a causa sentido táxi ponto de espera. Só instante para a gente ver. Sente agora.